quem é você? Me diz agora porque eu quero saber da onde veio, ninguém viu, droga. Vai pra puta que pariu, chegou no mundo atropelando meus mano. E muitos por ela, estão se viciando, se matando, gerando briga. Muitos por ela, velho, até perde a vida, tomando na veia, fumando, cheirando. Mano, pode crer que tu tá se maltratando, se acabando por si. Irmão, dá um tempo que não é por aí. Desculpa se me meto, mas não consigo acreditar que por esta porra você vai se matar. Esse produto vai te destruir, caindo dentro do poço, mano, você não vai sorrir. Nesse mundo das drogas, eu vou te falar, entrou nele, irmão, é só pra se ferrar. Pô, mano, quem te vê e quem te viu, puta que pariu, você mudou demais. Não está mais na paz, esqueceu das paradas boas que ficou pra trás. Nem parece aquele moleque da quebrada que estudava, trampava e apertava as mina na calada. Agora anda pra cima e pra baixo, resumindo, fracasso. Era um cara forte, agora tá bem magrinho, esperando a morte. Droga e violência não te leva a nada. Se vá pra mais uma parada errada, véi. Droga e violência não te leva a nada. Vá pra mais uma gaveta gelada. Droga e violência não te leva a nada. Se vá pra mais uma parada errada, véi. Droga e violência não te leva a nada. Se vá pra mais uma gaveta gelada. Era um cara de bem, nunca atrasou ninguém. Um grande parceiro, meu chegado. É triste de ver, mano, agora seu estado. Quando pinta a vontade de usar, não tem grana daí. Começa a roubar o seu futuro, foi tudo pra dentro do cachimbo. Os mano dão conselho, ele fica se rindo. É foda, mas eu sinto dó, vendo irmão se destruindo na carreira de pó. Quando não tem cocaína, ele cheira loló. Pra ele o que importa é ficar loucão. Dá uma viajada, é o que ele diz, então já tá pilhado. Não tem mais ninguém do seu lado e eu começo a pensar: aonde será que esse mano vai parar? Debaixo da terra, na cadeia, sei lá. Só sei dizer que é triste, mas é mais dura a realidade que existe. Droga e violência não te leva a nada. Se vá pra mais uma parada errada, véi. Droga e violência não te leva a nada. Se vá pra mais uma gaveta gelada. Droga e violência não te leva a nada. Vá pra mais uma parada errada, véi. Droga e violência não te leva a nada. Se vá pra mais uma gaveta gelada. Ele se sente feliz quando coloca o pó no nariz. Então ele dá um pião na quebrada, a cocaína acaba. Bate a fissura novamente, o ninja na rua se batendo, bolso vazio. Que vida é essa, meu irmão? Vai vendo, bem magrinho, chupado pra dormir. Ele descola um baseado pra perder a fissura. Tem nem o que comer, mas tem um ferro na cintura. Desculpa, irmão, mas eu vou te dizer: você tá arrombado, fudido, mal pago. Espero que o meu som ilumine a sua mente e volta a ser aquele cara decente. Eu não quero dizer que sou melhor que alguém, mas tem a cabeça no lugar, graças a Deus, amém. Droga e violência não te leva a nada. Se vá pra mais uma parada errada, véi. Droga e violência não te leva a nada. Se vá pra mais uma gaveta gelada. Droga e violência não te leva a nada. Se vá pra mais uma parada errada, véi. Droga e violência não te leva a nada. Se vá pra mais uma gaveta gelada.